Té, oi, té, oi, té, oi, té, oi, té, oi, té, oi, té. Denis, MC Lan, aquecimento, aquecendo, mandando todas elas descer. Então, vai me respondendo o que eu tô te perguntando. Vai me respondendo o que eu tô te perguntando. O que que sua raba tá fazendo agora? Agora tá sentando. Oi. Agora tá quicando. Agora tá sentando. Oi. Agora tá quicando. Agora tá sentando. Agora tá quicando. Oi. Agora tá sentando. Agora tá quicando. Agora tá quicando. Sentando. Quicando. Foi o Mandela que mandou essa daqui. Foi o Mandela que mandou essa daqui. Vai, Mandela descer. Oi, Mandela subir. Vai, Mandela descer. Oi, Mandela subir. Oi, foi o Denis que mandou essa daqui. Foi o Mandela, o Dedé, o suíte de rei. Mandela descer. Oi, Mandela subir. Vai, Mandela descer. Oi, Mandela subir. Oi, vai pra lá, carraba. Vem pra cá, carraba. Vai pra lá, carraba. Vem pra cá, carraba. Não deixa ela aqui que minha mina fique estressada. Vai pra lá, carraba. Oi, vem pra cá, carraba. Vai pra lá, carraba. Vem pra cá, carraba. Não deixa ela aqui que minha mina fique estressada. Oi, vai desce popô, vai sobe popô. Vai desce popô, vai sobe popô. Vai desce popô, desce popô. Sobe popô, desce popô. Sobe popô, desce popô. Sobe popô, desce popô. Vai me respondendo o que eu tô te perguntando. Vai me respondendo o que eu tô te perguntando. O que que sua raba tá fazendo agora? Agora tá sentando. Agora tá quicando. Agora tá sentando. Agora tá quicando. Agora tá sentando. Agora tá quicando. Oi. Agora tá sentando. Agora tá quicando. Agora tá quicando. Sentando. Quicando. Sentando.